Posso usar o 4599, sou autorizado, pista na 0, vento no 40 graus, 079. A 201 decolou aos 44908. 08, boa. Contato radar na decolagem, subavia saída Sambo 1, tração Tóquio, para o meio de voo 360. Sambo 1, Tóquio, 360 aprovado. Puxa, Lima, Lita ou Tóquio, por gentileza. Autorizado o batimento Lita, Xanelé 201. Bora na Pro de Lita, 601. Azul 6919, chama agora o centro de Recife, no 25.1, caso negativo no 28.35. 25. Negativo, 2359, 19, boa. Abarro meu, Romeu, é com Ija. Chama agora a torre 118, decimal 95. 1895, estabilizado, Romeu, é com Ija. Corre, Salvador, muito boa noite, Papa Romeu, Romeu, é com Ija, estabilizado, IAD. Romeu, é com Ija, número 2, agora de pista livre. Roberto, com isso, você está falando com o meu plano, o pouso terceiro na festa, por quê? Sim, chama o cancelamento do plano. Eu vou parar para o cancelamento, Roberto, com isso. Fala, você aí, com nós, eu estou dizendo, por enquanto, a minha mãe de honra. E daí, por enquanto, o Brasil está recebendo muita posição? Sim, está em posição, com a nossa vida. Charles Lucas, Charles Lucas, chama o 118, decimal 95. Diga, Fábio, boa noite. Salvador, boa noite, esse é o participante direto Charles Lucas. Batemos Gillette Charles Lucas, bloqueio rotatório e 360 pela esquerda no 1500 pés. Bloqueio rotatório, 360 pela esquerda. Corrige, bloqueio até asa. Line up and wait, only 10. Lining up and wait, only 10, Conavio 77. Salvador, o Pérez tomou 9, para o Pérez, transporte para o Pérez da base. Gente, mantenha profundamente 3 a 4 minutos. Sim, está mantendo a posição no Pérez da base. Sério, 59, 9, solo 46, libera na hotel esquerda. Se libera esquerda, chame pista livre. Sabe o estranho no estacionamento do estacionamento, pois o número 7 é? Meu, base curta, pela direita, pista 17. Plano instrumento cancelado 47, chame na final do 17. Base curta pela direita no 7, chama na final do número 7. Gente, super sério. Contra 077, clear to take off, runway 10, wind 140 degrees, 08 knots. Clear for take off, runway 10, Conavio 77, thank you. Pegasus autorizado, ingresso na pista e livre no hotel. Ingresso na pista e livre no hotel, pega. Equinja, posto autorizado, vento no 30 graus, 079. Livre pouso, hotel, equinja, no 7. Pegasus, luta, subiu no céu. 7, Charlie, subiu o ingresso na final da pista no 7 e reduza número 2, já vai dando pista livre. Zulu, vai completar aqui o 360. Укради паша, аз упакам дължни камни на метрики за йоха на 077. Espere na papá, faça 300 e aguarde. Charles Lu, pouso autorizado, pista no 7, vento 1.0 grau, 089. Zulu, sim, está autorizado, pouso no 7. Chega, Zulu, seu centro de pista, frequência livre estacionar. Chamada 201, vamos do Chávez São Francisco, suba até o mesmo voo 220 devido a tráfego. Estação do centro 220, 6201. O vento para o Chávez 1? 130 graus, 089. Vamos, gente. Now 077 requesting heading 090 to avoid. Yeah, at 090 on the 077. Just heading 090 to avoid, come on 077. Chamada 201, nova restrição do centro Recife, suba até o nível de voo 200, contexto. 200, restrição, 6201. Fechamento correto, chama o centro Recife 125 decimal 1, caso negativo 128 decimal 35. 206, autorizada a NR, colapso 0, vento 130 graus, 089. Charles Zulu, sol aos 53, com seu rádio. Connor 077, requesting direct ramo. 777, clear flight direct to Jammu. Flight to Jammu, Conor 077. Autorizado táxi até o pátio 5 no corte de frequência. Boa noite. Papa, report on taxiway KNH1015. Pay attention with traffic in Charlie 310 on taxiway Papa. Yeah. 206 decolou 55, chama controle 120 decimal 8, bom voo. 208, boa azul, 4206. Gente de frequência, boa noite. Controle Salvador, boa tarde, Zuba 206, decolado na FUCA, atenção Caju, passando 20 anos. Azul 4206, contato na camada colar, Zuba 206 da FUCA, transição Caju, para o meio do voo 330. Gente, sobe FUCA, atenção Caju, para o 330, Azul 4206. Pode vazar presente, Caju? Quanto é a Papá Romeu, Mike Terra Golfo, boa noite, a Tânia transpondeu 01-35, mantenha proa de Amã para o seu personagem da Amã e família de descida, ajuste em Salvador no 05. 9072, contato radar estabelecido 581 sudoeste de Salvador, sem identificação. Vou na proa de Bumonde para o Instituto da Bumonde 1, informe-me da investida. Thank you. Azul 4206, mantenha a via Santa Puca, chame agora Recife, frequência 126.85, secundária 125.45. Sim. Vamos ver o controle, Papa Papa, e essa é o November Papa 2000. Papá, Sierra Charlie November, laser contact and departure. Climb level 430, variação 1 departure. Climb 420, variação 1 departure, Papá November. Bruno 966, sem identificação dessa via Bomédio 1, para o nível de voo 060. Inicie redução de velocidade para 2309, número 2 na aproximação. Negativo, mantenha a via, número 2. Rochelle, Charlie 91, QR, QR, Fiber Optic Monster. Pra Rochelle 96, vai. Rochelle 90, fly direct to Motiva. Direct to Motiva, direct to Motiva. Azul 9072, para interceptar o curso localizador com via direita 3040, autorizado ILS, você para 2000 pés, ajuste 015, reporte estabilizado. Bruno 966, você para sequenciamento com a esquerda para o 055, limite ao localizador. Pode ser a Golf 2, está me mantendo, nível de voo 050. Papapá, Sierra, Charlie, November, contact to Recife, frequency 125, decimal 1, recopy 128, decimal 35. 1251, recopy 1235, second number. Ao meu mais observador, assumo de mensagem indicada. Estão condições de reduzir para 150? Mantenha 150, número 3, na aproximação. Temo 9662, separa 4 mil pés, ajuste no 015. 4025, igual 966. Para interceptar o curso localizador direita 055. Direita 055, 9072. Anitta, quando você pode manter 2309 até o próximo Través de Duna? Sim, é o número 2 na aproximação. Voo 966, enquanto você acelerar. 966, está autorizado a acelerar para 2409. Está autorizado, voo 966. Roma 9662, separa 2000 pés, ajuste no 0-5, autorizado, sinal do procedimento, reporte estabilizado. Reporte estabilizado, Roma 9662. Mike Serra Golf 2, se mantenha 4000 pés, ajuste no 0-5. 4000 pés, Golf, pode voltar para o canal? Mantenha 1-5-0 inicialmente, aguarde para incrementar 1-6-0. Estabilizando 9072. Azul 9072. Complete a sinal, chame torre 1182195. 2195, obrigado, boa noite. Salvador, boa noite, azul 9072, continua a aproximação e fora pistoleiro. 7. 060 vai interceptar, boa 966. Serra Golf, informa que vai seguir traços na aproximação, se aproximando pelo setor sudeste de Salvador, o Boeing 737 cruzando 5 mil descidas. Via, voo 1 para 360, até 3283, já posso dar o voo direto, Elefa? Mantenha via. Via. Voo 966, curva direita para 060. 060, voo 966. Espera 2000 pés, ajuste no 05, autorizado sinal do procedimento LS e reporte estabilizado. 2000, vai reportar estabilizado, vai ser a luta. Tá, 3283, vem o LF. Passa, vai ser o LF, 3283. processo totalmente pronto quando alinhado e autorizado inicia de madrugada. 397 após a aeronave na curta final 10, autorizado Lima, até a pista no 0. Faz uma acesso pra baixar pra lá do Papa Romeu, Max Sangolf. Max Sangolf, autorizado todos, pista no 7, vento no 40 graus, 07 nós. Contato radar do colégio de supervisão voando para o nível 360. Para o nível 360, voando, voando 645. Para a posição salvo, voando 645. Posta 45 após 2.000 salvo. 2.000 salvo, Goiás. Está no pote sério e pronto. 6259, autorizado alinhar, com a pista no 0, ventou no 40 graus, 09. Vai ingressar em alinhar inicial, 6259. 59, é Clóvis 27, controle Salvador 1208. Bom, 208, obrigado, até daqui a pouco. Xanerga 2, controle, boa noite, o Xané 6259, decolado, está na Salvo 1. Xané 6259, contato radar de colagem, suba via Salvo 1 para o nível de voo 360. Via Salvo 1 para o 360, Xané 6259. Autorizado, Salvo, Xané 6259. Voando, Salvo, Xané 6259. Volo 645, chame Recife, frequência 1.25.1, alterna 1.28.35. 251-2835, obrigado, boa noite. Oceaner 6259, alguma chance de coordenar a morte lá pra dentro? Aguarde, Oceaner 6259. Obrigado. Agradecemos, voando Mótima, o Chané 6259. Boa noite, 27 do 1, próximo ao ponto, tá pronto. 17 do 1, boa noite, autorizado LN, colapso no 0, vento 1, 5, 0 graus, 1, 0, 9. Autorizado em colapso da 0, 27 do 1. Na 6259, chame de CIF, frequência 125.1, alternando 18.35. Contato radar decolagem sobre a via 1 para o nível 60. 7 pela, está autorizado direto no 60, livre da restrição a 15 dB? Autorizado. Sem restrições, tudo para o nível 60. Sem restrições, 1 no 60, 2781.